ainda não, o Jeve não voou nessa área, homologando o nível mínimo para que a gente pudesse descer as aeronaves que chegam aí abaixo do 100, como aeronaves do CEO de pequeno porte. Então a gente mantém até o 90 ou 110 aí, ingressando 40 milhas, e a gente desce para chegar a STAR. Se tivesse mantendo o perfil da STAR, aí como já homologada a roda pelo Jeve, a gente poderia descer o senhor. Mas então eu posso descer por conta disso, como se eu estivesse voando na informação no espaço Gol. Positivo, se o senhor tiver visual, o senhor está visual no setor? Ao mesmo que eu esteja instrumento, que eu declarei que já voei visual. Positivo, então. Então eu vou iniciar a descida. Ai, ai, ai, ai. Papagô, e desça para nível de voo 050. 050. Aê! Ufa! Tem a Golf Oscar Lima, tem cabeceira no site, já botão pronto. Do 4423, tabelado de 27, um controle de Salvador, 120, décimo 8. 208. São Salvador, conta 24 para Santa. Conta 24, sem estacionamento, chamo pronto para o táxi. Chamaram para o táxi, conta. Salvador, cordial, boa tarde, azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via, saída Amoruna, transição Elefa para nível de voo 360. Via Amoruna, Elefa para o 360, Azul 4423. 507, ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém 90, 207. Vamos ver se é a Golfiança autorizada a decolagem 57, vento no 30 graus, 06 noite. Tá, livre a decolagem para o Tiago Costa. Posso chamar quem é que é o controle? De tráfego 12 horas, 22.8 milhas, mantendo próxima vertical do farol de Itapuã, 500 pés, Alfa CA 50 da Polícia Militar. O azul 4423, pode voar Arbor? Negativo, via Arboruna Elefa, azul 4423. Ciente, via Arboruna Elefa, azul 4423. Número 10, Oscar Mike Yank. Terra Golf Oscar, decolado de 3-0, autorizado o cruzamento do campo, agilizando manobras, aguardando transferência de controle. Livre cruzamento do campo, agilizando o Terra Golf Oscar. No Rio Condor 124, parte militar para existir táxi. Número 24, autorizado, táxi, até o seu hotel, reporte para cruzamento, pistão no zero. Isso, cara, para cruzamento no hotel, Condor 24. Torre Guardião 05, já próximo de Pituaçu, pode transferir para o controle? Sim, Guardião 05, controle só mandou 120, decimal 8. 1208, grato, Guardião 05. Controle Salvador, boa tarde, o Guardião 05. Guardião 05, mantém sob regras de voo visuais, confirma intenções. Patrulhamento em toda Salvador, Guardião 05, está na região de Pituaçu no momento. Sim, a gente vai acompanhar a linha do litoral, confirma. A princípio, linha do litoral, depois vai para a área do Iguatemi, Federação. Vou coordenando com esse outro. Gente, reforme para abandonar o setor do litoral, Guardião 05. Reportará abandonando o setor do litoral, Guardião 05. Prodo pedágio no controle Salvador, 120, decimal 8. Aprovado pedágio, controle no 208, Tiago Foca. Para 2010, via camará estabilizado no localizador. Nosso tempo apagou. Azul 2711, reduza para 2509. Ciente. 2711, vai bater 230. Ciente, 230. Para o controle. Bosca mais quente, pode prosseguir para o centro. Confirme visual com o farol da barra. Confirmando o farol de Itapuã. Afirmativo. Sente, 500 pés, Bosca mais quente. Já. Dois quatro, autorizado o cruzamento, pistão na zero, na taxi delta, chame o solo em 121, decimal 9. Pode cruzamento, chame o solo em 119, livre cruzamento, reportará. Sendo recibo, 251, 2835, tá 3155, uma boa noite. 120, decimal 8. Para controle, 1208. Controle Salvador, Olympus 07. Olympus 07, contato radar na decolagem, sua via sai da Arboruno, transição Elefa para nível de voo 260. Arboruno, transição Elefa para Olympus 07, para 260. Papa Romeu, Ciago, Fiosca, na escuta do controle. Salvador, muito boa tarde, via 3367.0, mantenha o ponto de perto. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tiago Fosca. Papa Romeu, Tiago Fosca, mantenha corredor forte, ou no meu pé. Lateral forte ou no meu pé, Tiago Fosca. Pistão no zero, vento no 40 graus, 05 nada. Pistão na frente, iniciando, olhar e manter o sistema zero. 2711, desce via chegada a bons para 2010, o destino 09, reporte autorização final do INS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, desce via 2000, chegada a bons, reporte estabilizado, autorizado, o azul 2711. Colou 35, controle Salvador 908. 908, obrigado. Boa tarde, ouça 63, 14. Puxando 63, 14. Contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, transição Nenim para nível de voo 340. Ok, saída via para o 340, voo, tá? Papagolfo estabilizou. Papatango Oscar, Papagolfo, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Torre, 295. Xanami A3 no 4, sobe via, sai da mão. Ok. Tomai Kenk, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, IAC. Salvador, Torre. Estabilizado no ILS. Pouso no 1-0. 1-7. Vai cancelamento do plano. Vai travar. 1-2-4, aliar e manter, pistão 1-0. Aliar e manter, com 1-2-4. Sou eu, Papa Romeu, acho que vai quem. Romeu, como é que me chama Itapuã? Chamará Itapuã, é. Papa Oscar, Romeu, Mike, prossiga. Controle Salvador número 08. 08, boa tarde, Santa 367. Boa tarde. Está na proa de Oscar Bravo, Delta, reporte Delta. Papá, Oscar, o meu Mike acione o código 5210. 5210, Oscar, o meu Mike. Controle Salvador, boa noite. Boa tarde, Delta 3367. 3367, contratada na decolagem, submantém a nível de voo 360 via saída São Voo no transição Mótima. Subindo via, saída 360, né, São Voo no Mótima, até 3367. Aí eu acho que a Maikiak tá... Agora está fora. Como é que é? Curva esquerda e cruze a final da pista no 0. Apresente curva na esquerda para cruzamento no 028, IAC. Informação de tráfego, Oscar Mike Yank, Charlie 402, passou o marcador externo na pista no 0 e está curvando a esquerda para girar a base pela direita, pista no 7. Está 1.500 pés. Tá visual com mesmo. Então, Oscar Mike Yank vai como número 2 para pista no 7. Ok, ciente. Oscar Papagolfo, informação de tráfego, logo atrás, helicóptero Sirkowski 500 pés, está indo para cruzar a final da pista 1-0. Está ciente do senhor, vai como número 2. Submantém nível de voo 380. Aguarde transferência. 380, Romeu Mike, obrigado. Passa a Elefa Azul 4423. 09, chamou o controle. Azul 4423. Azul 4423, chame Centro Recife, frequência 126.8, até 128.8. 4423. 1-2-4, decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 0,5 nós. Livre decolagem, 1-2-4. Oscar Mula Golf, pouso autorizado, pistão 7, vento 140 graus, 0,5 nós. Golf, livre. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 620, ponto espera da 1-0. Vou no 620, boa tarde, aliar e manter, pistão 1-0. Mantém na 1-0, vou no 620. Tá, mantendo 1-0. Firme desejo final pistão 1-0. Gente, aguarde para pôr na novembro as coisas. Estabilizado no ILS X-Ray, o azul 271. Azul 271, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Mano. 224, decolou 240, controle Salvador 208. Controle 208, Condor. Torre Salvador, boa tarde, azul 27, Ouro. Azul 27, Ouro, continua a aproximação, guarda pista livre. Aguardando. Então, aqui é que pouso autorizado, pista na 7, vento 140 graus, 069. Ciente, é que tá baixado pra lá. 360. Da saída, só um Ouro, um dia, até o 360, quando? Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 069. Então decolagem no 0, 62. Novembro, longa final da 1 a 0. Autorizado, longa final no 0, 90. Torre Salvador, boa tarde, 3145. 3145, mantenha o ponto de espera. Faça um check de equipamento, 3145, muito baixa a transmissão. Copiando, 3145? Alto e claro. Profeito, obrigado. 10, tendo no 28, decimal 8. É o papapapá, o Arca Romeo Mike, 260, 228. Sim. Obrigado, bom trabalho. 927 não é ponto autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 069. Autorizado Pozo, no 0, azul 271. Bom, 620, decolou 43, controle de Salvador, 208. 208, por favor. Camargo Yang, sol 43, libera direita, parte 4, sequência livre estacionada. Obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, voo 9620. Voo 9620, contato radar na decolagem, suba via saída PUC, transição ao Palma Uniforme para nível de voo 370. 370, via saída PUC, transição ao Palma Uniforme, voo 6200. Guardião 05, confirme posição. No Hotel Pestana, Rio Vermelho, batendo o 407. Autorizado direto Mótiva. Mótiva, 33367. Tiro 945, olhar e manter, pistão a zero. Além mantenha no 0, tem 3145. Décimo 0, tendo no 28, décimo 8. Chamar Recife 1260, alterna 1288, Olimpo 07. Chama Centro Recife, frequência 125, décimo 45, alterna 126, décimo 85. 2542, 285, ouça. 5 decolagem autorizada, pistão na 0, vento no 30 graus, 059. Livre decolagem, pistão no 0, 3145. Oi, boa tarde, gol no 169, quanto espera dar no 0? Gol no 169, após decolagem do Airbus da TAM, alinhar e manter, pistão no 0. O Airbus alinha e manter no 0, gol no 69. 251-2235-3367. Bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde, tá 3145. É 3145, contato radar na decolagem, suba via saída São Vão na transição Vátulo para nível de voo 340. Subindo ao 340, Sanvo 1, tá 3145. Save Guardian 05. Fora da barra, altura de manutenção para onda. Guardião 05, autorizado no meu pés. Como tráfego agora, sua posição de 3 horas, receptando o longa final da 1-0, mantendo no 1500 pés, Papa 28 Alfa. Ajudou ao contrato, acessando para 1000 pés do Guardião 05. Controle 3145, por favor, de Leda. Suba via, saída São Vão, Antônio Salvador. Nono 0 graus, 059. Já decolagem, gol, nono 69. Tá 3145, mantenha a saída São Vão na transição do óculo. Via. Tente para o Condor 24, então mantém via perfil da saída, o Condor 24. Salvador, approach control, Oceania 6210, patch 170, down 150. 210, squawk ident, Bomed 1 arrival, descent flight level 050 via Bomed arrival. Oceania 6210, descent flight level 050 via Bomed arrival. Controle, grato pelo apoio, o Guardião está cruzando aqui, eu não vi o paraquedas que saiu, na parada barra. Cliente, Guardião 05, 500 pés. Nono 69, decolou, 49, contra o Salvador, 208. 208, gol no 69, boa tarde. Crime acionado 5260. Sigo Vitor Charlie Hotel. Acione a identificação. Salvador, boa tarde, gol. Gol no 169, passando 2000. Gol no 169, mantém escuta. Papatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, 79 milhas, noroeste de Salvador. Confirme mantendo o nível de voo 1115. Gol no 169, contato radar na decolagem, suba via, saída São Vão, transição Mótiva para nível de voo 360. Isso é bom no máximo 360, o nono 69. Oi, Salvador, boa tarde, 869, pode passar. Confirma, a aeronave chamou o controle, foi o gol no 869. Gol 869, gente, informação papá. Gol no 869, aciona a identificação, dessa via chegada a Bonf para nível de voo 060. Já Bonf 060, gol no 869. Como está a perfil? Alguém está chegando até lá. Tchau, até ontem, escuta. Voo no 620, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterna 126.85. Recife 2545, 2585, boa tarde. Voo no 169, solicita a proa de Mótima. Voo no 169, suba via, saída São Vono, transição Mótima. Frente, voo no 169. Tango Vitor Charlie Hotel, vou ir na proa de Paripe, se adequa aos corredores visuais, o ajuste do altímetro 1-0 no 2. Onda 24, chama Centro Recife, frequência 1-25 decimal 1, alterna 1-28 decimal 3-5. 251, alterno 2835, centro, Condor 24. November Oscar Whisk Visual com campo. Afirmativo visual. Papa Romeu November Oscar Whisky, chame Torre Salvador, frequência 98 decimal 95. Torre 98 95. Papa Tango Vitor Tchali, até na escuta do controle. Torre Salvador, November Oscar Whisky, final 10. November Oscar Whisky, pouso na 10 ou 17? 10. Pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 059. Livre pouso 10, November Oscar Whisky. Se adequa em altitude aos corredores visuais. Na proa de Paris, pelo Papatango Vitor Tchali Hotel. Ajuste do altímetro 0-1. Negativo. Desce para o Manichete, desce na proa de Paris, pelo Vitor Tchali Hotel. Zuno 45, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Agora com Centro Recife, 1251, 12835, tá? 3145. curta final 10, November da Suíça. Gente. Oceanair 6210, reduce your speed to 220 knots. Oceanair 6210, speed now 220. Runo 869, desconsidere restrições de velocidade, desça para 4.000 pés, altitude altímetro 909. 4.000, 1.011, voo no 869. Número Asterisco, solo 57, libera direito 219. Solo 219, número Asterisco. Meu Mike é com Juliette, possível. Uma tá acionado 2000. Juliette no escuro. Confirme e transponda que está acionado. Acione 5240 e a identificação, por favor, meu Mike é com Juliette. Acione o código 5240. Vai level 050, Sanyar 610. Sanyar 6210, vectors to spacing, turn left, heading 00360. Turn left, heading 360, Sanyar 6210. Autorizado para o voo 869. Voo 869 autorizado, final do procedimento LSX-Ray, 2000 pés, altitude altímetro 90, no 2, reporte estabilizado. Mente, 2 autorizado, reporte estabilizado, voo 869. Voo 969, passando 220. Voo 969, chame Centro Recife, frequência 125.1, notando no 28.35. Fica 251, 2835, gol. Voo 969, boa tarde. Channel 6210, limited by the localizer course. Channel 6210. Bom, meu Mike Eco Juliette, contato radar 36 milhas norte de Salvador. Mantenha sobre regras de voo visual, se adequa em altitude aos corredores visuais. Oceanair 6210 to localizer course, turn right, heading 090. Heading 090, Oceanair 6210. Motor de Salvador, boa tarde, 3090, tem informação para passar. A 3190 aciona a identificação, desce via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Desce via chegada Bomed 1 para o 050. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Sierra Kilo Índia 290 para 110, solicita protocolo. Papapá, Sierra Kilo Índia, desça via chegada Aman para nível de voo 060. 060 via Sierra Kilo Índia. Estabilizou ILS, campo à vista, gol no 869. Gol no 869, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18 295, obrigado, boa tarde. Channel 6210, report establish on localizer course. Follow back when establish on localizer, Channel 6210. Boa tarde, pouso autorizado 6210, vento 100 graus, 069. Livre pouso, pista 10, gol no 869. 2 Salvador, no Barra Bela, Nebraska. Foi Nebraska, whisky, qual foi a posição? Nebraska, whisky, taxi via Mike, Quebec. Mike, Quebec, November 3rd. 210, descend to 2,000 feet. Altimeter setting 1012. Call tower, 118.195. 1012, call tower. Confirm tower frequency? Confirm? Tower frequency? 118.195. 118.95, all right. Controle, o Thiago Fosca para o regresso ao campo. Confirme. Thiago Fosca vai abandonar aqui o setor, retornando ao campo. Na forma do Thiago Fosca, ingresso corredor Interlagos. Aguarde transferência. Mantenha sob regra de voo visual. Cliente retornando pelo Interlagos, aguardando transferência. Thiago Fosca. Por isso que autorizado ingresso na 97, taxi até o Batista de Abata. Autorizado ingresso na 97, taxi até o Abata. Salvador Tower, Channel 6210, establish a lente para o Way 10. Channel 6210, continue approach, send Balene and clearance. Send Balene and clearance, 6210. Três, Mike Eco Juliette. Sala 04, Ribeira Direita, 219. Liberal 219, boa noite, né? 3190, reduza para 250 nós. 250 nós, tá? Papatango Vitor Charlie Hotel, desça para no 1500 pés, tráfego visual a à sua esquerda, a proa do Ceasa, passando 3.000 parando 1.500 pés, Bravo Eco 58 Lima. Positivo, 149 visual com tráfego, Vitor Charlie Hotel. Guardião 05, aguarde. Meu Mike Eco Juliette efetua em 360 pela sua esquerda, reporta interceptando o eixo. Tango Victor Charlie Hotel autorizado direto à rotatória, desça para no 1500 pés, corte visual com a rotatória. Direto a rotatória para o 1500 pés e a portada visual, Vitor Charlie Hotel. Opa, Serra Kilo Índia, Desça via para 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 2, autorizado final do procedimento LSXV, repórter estabilizado. Serra Kilo Índia, autorizado 2.000, via autorizado LSXV, vai reportar estabilizado, Serra Kilo Índia. Guardião 05 aguarda, temos duas aeronaves para o sequenciamento pistão no zero, uma a 12 minutos do localizador e a segunda a 8 minutos. Na verdade a intenção vai ser sobrevoar a região perto do, da estrada do Ciro. Gente, aguarde, Guardião 05. Aguardando. Guardião 05, condições de cruzamento após o marcador externo, entre o marcador externo e Duna. Pode continuar, Guardião 05? Guardião 05, condições de cruzamento do eixo da aproximação entre Duna e o marcador externo, 500 pés. Afirma. Autorizado, cruzamento, Guardião 05, entre Duna e marcador externo, 500 pés. Iniciando o cruzamento entre Duna e marcador externo, Guardião 05. Papá, o meu Sierra Golf Oscar, 360 pela direita, da presente posição. China 610, Uniglander 07, Blackie the next X-ray, 11-9. Ground on ground, 1219, bye bye. Posição de 12 horas, 9 milhas, mantendo 500 pés, sobre Guatemi, Alfa CA 50 da Polícia Militar. Ainda tinha que ser, obrigado, senhor Sierra Kilo Índia. Controle, o Vitor Charles Hotel agora a 6 milhas da rotatória, mantendo 1.500 pés, já está com visual com a rotatória e com o campo. Papatango Vitor Charles Hotel, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 395. Vou passar com o Vitor Charles Hotel. Charles Hotel, final 17 autorizado. Vitor Charles Hotel, livre final da 17. Da rotatória. Papa Romeu, Mike Echo Zulu, mantém escuro. Zero pro da rotatória. Confirme, Mike, para... Confirme o Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, o pior atenção do controle, após 360 rotatória. Afirmativo, completamos 360 agora, prosseguindo para a rotatória, o Sierra Golf Oscar. Eu completando, se o voo rotatório é Mike Eco Júlio de Juliette, tem condições de reduzir 2.0 nós na sua indicada? Por gentileza, complete a esquerda para o da rotatória, redução 2.0 nós na sua indicada, segue como no número 3 da pista no 7. O Sierra Golf Oscar informa o tráfego a 1.500 pés e está a meio minuto para a rotatória. Está já em contato com a torre, é o número 1, se o segue como o número 2, o tipo é um mais 4. Confirmado, foi para o Sierra Golf Oscar, a informação? Correto, Sierra Golf Oscar. Prossegue como número 2, o Sierra Golf Oscar. Sierra Kilo Índia, fui LS 10. Torre Salvador em 118, decimal 95, Sierra Kilo Índia. 118.95, Sierra Kilo Índia, boa. Controle azul 4, azul 69 no 9. Azul 69 no 9, contato radar na decolagem, suba via saída São Vão na transição morte, vai para nível de voo 360. Só via São Vão no Mote, 360 azul 699. 190. Por favor, passe aqui o Índia, pousa na pista no zero. 197, senhora. 197, chame para o cancelamento do plano. Você com o número 2, 197. Número 2 na 197, senhora aqui o Índia. Parte ingressão do corredor Interlagos, vai que é com o Zulu. No 2? Afirmo. Sierra Kilo Índia número 2. Tudo Bravo 20 graus, 05 nós. Senhorita, qual a posição do número 1 para pouso 97 para o Serra Cluídia? Isso, Charlie Hotel, copiou? Afirmativo, senhorita, livre pouso 97, Charlie Hotel. Serra Cluídia, o tráfego está 3 milhas fora. Gente, Índia. Controle do Guardião 05 já no setor norte, visual com campo. Autoriza transferência para a torre de controle. Guardião 05, puxando Torre Salvador, frequência o número 3195. Grato pelo apoio, 118.95, Guardião 05. Serra Golf Oeste, a solicitação da torre de controle que o senhor mantenha a flor da rotatória na rotatória de 360 pela direita e chame a mesma na frequência 1.8.95. Bem, então eu atendi a rotatória 360 pela direita e chama a torre em 118.95, Serra Golf Oeste. Positivo, temos tráfego adicional do Guardião 05 prosseguindo por CIA 500 pés, o Serra Golf Oeste. Serra Golf Oeste, ciente. 5. Guardião 05 à torre. Estamos atuando pelo setor norte, vamos fazer um patrulhamento na área de Lauro de Freitas e depois, coordenando com a senhora, planeja os macacos antes de pousar. Gente, mantenha o presente setor, tráfego girando base, que estão no 7 agora. Mantendo o setor, sente o tráfego. Na base, aguardando pista livre, Serra Cluídia, visual a coronave na pista. Gente, Serra Cluídia, final, pista no 7 autorizado. Final no 7, Serra Cluídia. Isso até bom, iniciando o golaço, capteiro no zero. Tente. Tocelli Hotel, Salos 1-2, libera direita, parte 5, frequência livre. O Mike é com Juliette, aguarde, mantém escuta. Tente, Victor, Tango Alfa. Rio Índia, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 0-5-9. Autorizado, pouso 1-7, Serra Kilo Índia, confirme o vento, por favor. Vento 1-2-0 graus, 0-5-9. Serra Kilo Índia, obrigado. 0-5, cruza final, pista 1-7. Autorizado, cruzamento para 0-5, dá 1-7. Final da pista 1-7, autorizado, cruzamento, guardião 0-5. Iniciando cruzamento, dá 1-7, guardião 0-5. Torre Bravo, correção, Serra Golf Oeste, tá sobre a rotatória, mantendo no meu pé, em espera. Serra Golf Oeste, ingresse na final da pista 1-7, chame sobre a Enrimar, 1.000 pés. Final da 1-7, reportará sobre a Enrimar, mantendo no meu pé, em Serra Golf Oeste. Um cara estava indo para 10, ingressou agora na 17, na final da 17, vai trazer o número 2 como número 3 e o senhor passou a ser o número 4. Controle Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu Vitor Tango Alfa decolado. Tan 3190 estabilizado, visual campo. Afirmativo, estabilizado. Tan 3190, chama a torre 1-8, decimal 95, compô. Chama a torre 18, decimal 95, né? 3190. Controle, boa tarde, Papai Romeu Vitor Tango Alfa decolado. Papai Romeu Vitor Tango Alfa, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo, para nível de voo 080. Coral no Bravo, via 080, Tango Alfa. Chegou à esquerda, 500 pés, helicóptero da Polícia Militar não interfere com o pouso. Paciente, autorizado o pouso, 90, do CEN 3190. Índia para Paxi. Tecno Índia, solo 1-5, libera a direita, frequência livre. Tecno 05 já cruzou a final da pista 1-7, agora fica pro lado de direita. Afirma, já livrou o eixo da aproximação do 1-7, guarda 05. É a Golf Oscar, solução de tráfego à esquerda. 500 pés, se afastando da final da pista 1-7, o helicóptero da Polícia Militar. Golf Oscar está ciente, está agora próximo a Enrimar, tem visual com o tráfego da TAM para a final da 1-0, tem condição de se enquadrar como número 2, se autorizado. A gente tem um tráfego à esquerda, 500 pés, se a Golf Oscar mantém 1.000 pés e inicie 360 curto pela esquerda. 360 curto pela esquerda, mantendo 1.000 pés, Serra Golf Oscar. 3190, tráfego adicional, 1.000 pés à esquerda, iniciando 360, Charlie 150. Paciente, Capitão da Mike Eco Juliette. Romeu Mike Eco Juliette, prossiga da presente na flor da SEASA, aguarde transferência de comunicação. Mike Eco Juliette, tem condições de reduzir a velocidade em 209? Negativo, senhora, está presente não. A gente mantém a presente velocidade, Mike Eco Juliette. Você precisa de incrementar a velocidade para 160 nós. Mike Eco Juliette, mantém a presente velocidade, não incremente a velocidade devido aos tráfegos na SEASA. Paulo José Golfe Oscar, ponto autorizado que estão na 7, ventou no 10 graus, 069. Ponto autorizado na 17, para o Sierra Golfe Oscar. Frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Confirma essas para o 609. Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, uma boa noite, Jesus, Renato. Romeu, Mike, Eco, Juliette, mantenha a proa de SEASA e chame agora a torre, frequência 118-95. 5. Guardião 07, evite a final da pista 17. Guardião 05, evite a final da pista 17. Evitando, quando você não puder autorizar, eu tenho a intenção de sobrevoar a planta de macacos na final da 10. Em condições de cruzar a final da pista 17 de imediato, tenta mais um tráfego na final. Afirmo. Gente, imediato, tenta a final da pista 17. O tráfego agora está com... passando o SEASA. Então, o cliente já... livrando a 17, guardião da Lucia. Aqui é com a Juliette, continue guardando pista livre. Passa pra Luz 18, tá aqui mais à frente, libera na Quebec? Vai liberar na Quebec, eu vou enviar no bloco. Não desça via Bomete 1 para o nível de voo 050. 050, gol no 1166, pode voar na proa de ITAP, minha lenda? Autorizado ITAP. Muito agradecido, gol no 1166. Passa 1 no 0 e aguarde. Bem, graças a Deus. Marque a Juliette, posicionalizado, pistão no 7, vento 1 no 00 grau, 059. Vem aqui, reportará no solo, marque a Juliette. Torre, a intenção do guardião é pousar na posse do Greg quando autorizar. Afirmo, vento 110 graus, 069, chame solo controlado. Chame na solo controlado, guardião 09. controle, o Papa Romeo Mike Echo Zulu, uma milha para a posição Interlagos. Tente, Mike Echo Zulu, recebo no radar, reporte corredor Interlagos, avistando o campo. Ok, reportaremos o corredor Interlagos avistando o campo. Papa Romeo Mike Echo Zulu, mantém 1.000 pés. Sierra Golf Oscar, ingresse na pista de Bernabato. Bom, meu Mike está direto, Solos 22, é o Pátio 4. Bata. Bata, bem que entrega autorizado, seguindo o Charlie 150 para Bata. Afirmo? O Mike Eco Direct deu passagem ao Charlie 150. Boa, na próxima, certo? Plano 166, inicialmente mantém etapa. Ok, fica aguardando o turno, Índia Serra. É, não, bonito visual aqui, vamos fazer uma aproximação mais visual. A3894, acione identificação dessa via Bomed 1 para o nível 060. Autorizado, voa ITAP, da presente, TAM 3894. Uno 166, Voiduna, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000, 1012. Obrigado por dona, boa no 166. Rotatória, o Papa Romeo Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, chame torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, Papa Romeo Mike Eco Zulu. Torre Salvador, Papa Romeo Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, final pistão 97 autorizado. Final 97 autorizado, Papa Romeo Mike Eco Zulu.